Doutor, boa tarde, Papa Tango de Maquilo Zulu. Lima, Quilo Zulu, identifique, desça agora para o nível 070 na proa de onda, ajuste no 012. 70 na proa de onda, 1-0-2, ajuste o Lima, Quilo Zulu. Tem tráfego, posição de 15 horas, 12 horas, mantendo 085. Ciente, Lima, Quilo Zulu, já iniciou a descida, está com a informação, Romeu. Só mais um momento, Mike Papa Lima. Guarda. Quilo Zulu. 38, controle 119.35. Bom voo. Juliette Charles Zulu, curva esquerda por 190. Controle azul 4064, estabilizado na final da RNAV. Estamos zero. Juliette Charles Zulu, curva agora à esquerda para 160, Juliette Charles Zulu. Esquerda, 160, confirma. Confirma, tráfego, posição de 12 horas, 10 milhas, mantendo, cruzando agora 090 em descida. Torre Salvador, azul 4064, está na final, passando uma milha para o Serra Victor 372. Azul 4064, continue a aproximação aguardando autorização de pouso. Informa os primeiros 1.200 metros fechados, pista 10. Ciente, vai aguardar autorização de pouso. Azul 4064. 064, chamou a torre. Papa Lima, decolado ao 39. Prossiga para o farol de Itapuã e chame o controle em 119.35. Bom voo. Boa, 1935. Hotel Índia Índia, autorizado o táxi, reposto para ingresso no 17, o ajuste 1-0-1-2. Afirmativo. Controle, o Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Sua direita, helicóptero em direção ao farol de Itapuã, não vai interferir com o seu pouso. Sente autorizado o pouso, azul 4064. Salvador, o Bravo X-Ray Foxtrot está no corredor Interlagos com proa da rotatória. Chame torre 1-1-8-3, Bravo X-Ray Fox. Torre 1-1-8-3, o Alfa Vitor Juliette está solicitando o regresso também, não sei se o controle copiou. Gente, eu copiei, mas tem outros tráficos em solicitação. Alfa Vitor Juliette, prossiga 1.000 pés, ingresso no corredor Interlagos, ajuste no 0-1-2. Juliette Charles Zulu, reassuma na proa de Coral, está a 11 milhas dessa posição, Juliette Charles Zulu. Direita na proa de Coral, Juliette Charles Zulu, solicita a proa direta de Porto Seguro, a estimada é 1840. Gente, Juliette Charles Zulu está a 50 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Lelz em 120 decimal 1 e solicite ao mesmo proa de Porto Seguro, Juliette Charles Zulu. Lelz em 120. Olha o caçador 08. Caçador 08, prossiga. Está aguardando o deslocamento de comitiva para apoio ao comboio, vai estar aqui na vertical do farol do Itapuã. Sim. O Mike Papalima vai prosseguir afastado 2 milhas da linha do litoral. Informe quando visual com o local de pouso, Mike Papalima. 197, o vento 190 graus, 119, hotel Índia Índia. Negativo, senhor. Vai prosseguir 2 milhas afastado da linha do litoral, evitando a área restrita sobre o centro de convenções, e informará visual com local de pouso. Mike Papa Lima. Informa visual com local de pouso, Mike Papa Lima. Deixando 2 milhas do litoral. Controle de Lima, Quilo Zulu, atingiu 70, mantendo por a nota ainda. Assuma na proa de mar, executando a chegada, Lima, Quilo Zulu, reporte para a descida. Assume proa de mar, reporte para a descida, Lima, Quilo Zulu. 500 pés. Ciente do caçador, visual com mesmo, aguardando transferência ainda. Azul 4064, Solos 42, ao livrar 1219. Ao livrar vai chamar 219, Azul 4064. Hotel Índia Índia, prossiga para o farol de Itapuã e chame o controle 119-35, bom voo. Itapuã 1935, Índia. E Salvador, eu vou passar com o Hotel Índia Índia. Hotel Índia Índia, Salvador, prossiga. Decolou 97, senhor, com a proa de Itapuã, tá visual com o caçador. É uma T-500 pés, afastado 3 milhas, o Hotel Índia Índia. 1406. Ciente, Hotel Índia Índia, reporte para voar Vera Cruz quando livrar o farol da barra. Passar a Vera Cruz livrando o farol da barra, Hotel Índia Índia. E mantém separação visual com o caçador 08, Hotel Índia Índia. Índia. TAM 3154, desça para uma centena na proa de TAP, chegada a Mare 1012. TAP Mare 1012, TAM 3154. Caçador 08, chame torre agora, 1-8, decimal 3, caçador 08, mantendo espera sobre o farol. Caçador 08, copiou o controle. Vai, escuta 08. Chame torre, 1-8, decimal 3, para espera no farol da barra. Informa que vai iniciar deslocamento agora no sentido... Situação. A gente está visual com o Hotel Índia Índia, suas 3 horas à direita. Bravo Hotel 06, o Caçador 08. O Caçador visual, caronagem. Hotel Índia Índia está visual com o Caçador, sua posição de 9 horas à esquerda. Afirmativo, mantendo separação visual, Índia. A gente mantém separação de visuais, ambas aeronaves. O Caçador prossegue para o deslocamento e o Hotel Índia Índia afastado da linha do litoral, evitando o setor restrito do centro de convenções, e reporte através do farol da barra para voar Vera Cruz. Hotel Índia Índia. Sente, da área restrita, reporte através do farol da barra, o Hotel Índia Índia. TAM 3154, tráfego, posição de 3 horas e 5 milhas, mantendo 070 em descida. Batia, 4. 54, desça para 080, ajuste no 0 no 2. 0002-74. Final de 3 milhas, o Bravo X-Ray Foxtrot. Bravo X-Ray Foxtrot, livre pouso, pista 1-7. O vento 1-9-0 graus, 1-2 nós. Pouso, Bravo X-Ray Foxtrot. Livre frequência, até o retorno, lá em São Paulo. Caçador 08, controle Salvador. Escuta 08. Se for manter esse setor ainda por alguns minutos, seria melhor ficar na frequência da torre, devido às decolagens das aeronaves na pista 17. Cliente 08. Torre agora 18, decimal 3, caçador 08. Cliente 08. Controle caçador 06, 200 conversões para o aeródromo, mantendo 500 pés no corredor axé. Cliente Caçador 06, informo, o Caçador 08 está 500 pés mantendo espera sobre o farol de Itapuã. Reporte visual com o mesmo, o Caçador 06 está autorizado o regresso. Cliente do tráfego, Caçador 06. Controle Lima Kilo Zulu, unidade descida. Lima Kilo Zulu, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. Até 3 mil, 1012, Lima Kilo Zulu. TAM 3154, tráfego superado, desça para 2000, ajuste no 0 no 2, informe estabilizado no ILS. 2000, 1012, reportagem estabilizada no ILS, TAM 3154. Caça Caçador 06, chame torre agora, 1-8, decimal 3, Caçador 06. Ciente, 06. Torre, o Caçador 06. Caçador 06, está em Pituaçu? Afirmativo. Pituaçu comprova do farol de Itapuã, 500 metros sobre o litoral, em contato bilateral com o Caçador 08. Cliente, informa o Caçador 08, não, farol de Itapuã, só enfatizando, reporte para girar base da 17. 06. Caçador 08, informa o Caçador 06 se aproximando por Pituaçu. Reporte visual com o mesmo. Caçador 08, na escuta. Reporte visual com o Caçador 06, passando à direita. Nós estamos visual e mantendo comunicação bilateral, Caçador 08. Cliente. O 06 já abandonando o litoral, informará na base da 17. Cliente. 3193, autorizado Galeão, nível 360, rota do plano, a primeira aerovia Upper Zulu 14, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Bless. Controle 119.35, código 5072. Oscar Romeu Mike, desça para o 050, reduza 250 nós, ajuste no 092. Controle 119.35 e o transporte 5072, está 3193. Está 3193, correto, reporte para posicionamento. Vai reportar para posicionamento, 3193. Oscar Romeu Mike, o controle está descaminhado. Oscar Romeu Mike, como copia o controle? Caçador 06, reporte final da 17. Confirme para o 06? Caçador 06, informo, ainda temos um tráfego na pista 10, aguarde instruções para pouso. Ciente, 06. Caçador 06, correção, na 17 o tráfego. Visual com o tráfego na 17, o Caçador 06. Vitor Juliette, torre 183. 3, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, reporte na rotatória. Alfa Vitor Juliette reportará na rotatória. Correção, Caçador 06, tá autorizado o pouso na 17, o vento 200 graus, 12 nós. Autorizado o pouso para o 06, na base da 17. Prossiga. Pode ser, senhor, decolado o grupo de lucro espanhol, de esquina é a Juliette Novenderiente, na Praia do Forte. Serra, confirme a localidade. Serra Juliette, Novemberiante, é Prato Forte, Iberstar. Tenente, o Papa Mike prossiga pelo litoral, afastado 0,3 milhas até o farol de Itapuã. Positivo, 0,3 milhas até o farol de Itapuã, o Mike Papa Lima. Tenente, caçador 06, farol 53, boa tarde. Rotatória, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, reporte final de 3 milhas 17. Alfa Vitor Juliette reportará final 3 milhas. O localizador, caça emissor 3154. Torre 183, bom pouso. 183, até volta. Torre, chamando boa tarde, estamos 3154 na final da 10, visoca a pista. Boa tarde, estamos 3154. Informa os primeiros 1200 metros fechados, pista 10, livre pouso, vento 190 graus no norte. Caçador 08, ainda na minha escuta? Na sua escuta, 08. Tá no controle agora em 119, decimal 35. 08. Controle o caçador 08. 08, prossiga. Tá aqui, próximo ao Pituaçu. Proa do Ponta da Barra. Do caçador 08. 08. Lima, quilo Zulu, desça para 2000 pés, ajuste no 012, informe estabilizado. Desce até 2000, com 1012, informe estabilizado, Lima, quilo Zulu. Oscar Romeo Mike, reduza para 2009, Oscar Romeo Mike, desça para 3000 pés. Pela esquerda, reportará a gente a recepção. Alfa Vitor Juliano. Palima, chame torre 18-3 para o cruzamento dos eixos da pista. 18-3, o Mike Papa Lima. Torre, o Papa Romeu, o Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, reporte farol de Itapuã. Reporte no farol de Itapuã, o Mike Papa Lima. Interceptou a final da 7, visual contra. Alfa Vitor Juliette, livre pouso, pista 17. O vento 190 graus, 12 mais. Livre pouso, na 7, o Alfa Vitor Juliette. Web 6703, copia. Manda. Web 6703, autorizado Brasília, nível 340, via Zulu 17. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, código 5106. 340, conforme, da Zulu 17, decola da 10, curva à direita, Gole, Ofito, 119.35. 106, correto, reporte para posicionamento Web 6703. Tá no farol de Itapuã, o Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, ingresse na perna contra o vento da 10, aguardando instruções para cruzar o campo. Perna contra o vento da 10, Mike Papa Lima para cruzar o campo, vai aguardar as instruções. 3154, solo 57, ao livrão 219. Livrão 219, obrigado, até volta. 3154. Oi, Salvador, boa tarde, o Papa Tango, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, reporte final de 5 milhas 10. Faltar na final de 5 milhas, possibilidade de gerar para 17? Afirmativo, Lima Kilo Zulu, reporte a 5 milhas para o cancelamento. Faltar 5 milhas, muito grato, Lima Kilo Zulu. Torre, só confirmando, pena controle do vento da 10, tô autorizado então cruzamento da 17, positivo? Viu, reportagem também, esquerda, ingressar no forte, não é isso? A intenção é cruzar sobre o litoral e entrar no corredor forte. Afirmativo, tá autorizado, mais Papa Lima via litoral. Via litoral. Afirmativo, Alfa Victor Juliette, solo 59. Aquilo Zulu, cancelado 59, da presente base pela direita da 17, reporte final. Livre base pela direita 17, reporta final, Lima Aquilo Zulu. Velocidade abaixo do 100, o Gol 642. Velocidade critério. Torre, o Mike Papa Lima, sou autorizado o cruzamento da 10. Autorizado, Mike Papa Lima. Lima. Autorizado táxi em frente, India Gate 02. Favita Juliette. Mike Papa Lima cruzou o campo, prossiga para via litoral e chama o controle 119, sinal 35. 1935, Mike Papa Lima, grato. Torre 183, bom pouso. Firme. Lima Kilo Zulu, de passo da final 17, baixou e travou. Lima Kilo Zulu, livre pouso, pista 17. O vento no 90 graus, 10 nós. Livre pouso, 17, Lima Kilo Zulu. Torre Salvador, papapá, Oscar Romeo Mike. Oscar Romeo Mike, reporte final de 5 milhas, 10. Oscar Romeo Mike, CF. Hotel Serra, prossiga. Eu solicito autorização para reboque do gate 3 até o gate 612. Aguarde autorização, Mike Hotel Serra. Ok, aguardando. Romeo Mike, final de 5 milhas. Oscar Romeo Mike, informa os primeiros 1.200 metros fechados de pista 10, livre pouso. O vento 190 graus, 10 nós. Oscar Romeo Mike, livrando os primeiros 1.200, está com pouso autorizado. Lima Kilo Zulu, solo 02, boa tarde. Mike Hotel Serra, autorizado a posicionar a aeronave na linha de táxi. Ok, Mike Hotel Serra, sim. Para o táxi, o TAM 3193, POB 77, 3 horas 40, alternando Guarulhos. Livre ILS, reporte final estabilizado. Não é tio, para 2000, passaremos ILS estabilizado. E eu, 4 horas. E a Juliette Alfa vai remontar para ingresso na Delta, que é negar 10012, o TAM 3193. Boa tarde, prossiga. Quebec Serra, autorizado morro de São Paulo 040, decolagem da 17, curva direita, saída coral, controle 119.35, código. O código 0123. Quebec Serra, correto, QNH 1012, chame torre para acionar. Tarde, Kilo Quebec Serra, livre acionar, chame táxi. Ok, Mike Hotel Serra autorizado, até o gate 612, obrigado. Quebec Serra, o ajuste 1012, reporte para ingresso 917. Chega. Caçador 08, uma rota cheia, próximo ao Itapuã. Positivo, caçador 08, segue pelo litoral em Itapuã, chama a torre em 1083. Caçador 08. Salvador, TAM 3193, próximo decolar na Delta. TAM 3193, alinha e decola a pista 10.